Minha fonte não seca, minha boca tá seca, minha busca incessante. Minha fonte não seca, a minha boca tá seca. Às vezes eu penso alto, rimador intuitivo. Se não fosse a minha intuição, nem sei se eu tava vivo. Sobrevivo no improviso, como muitos brasileiros. Sou guerreiro e nas batalhas fortaleço meus parceiros. Vim do Rio de Janeiro, mas meu rap me deu asas. Viajando o mundo inteiro, onde eu tô me sinto em casa. Nem a NASA em suas viagens tem a milhagem do meu mic. Faço clássico parecer fácil, tipo ET na bike. Já fui pro mundo da lua, mas mantenho o pé no chão. Humildade continua e vai do berço até o caixão. Conheci tanto cuzão, cheio de marra nesse meio, que se perdeu no caminho, se esquecendo de onde veio, que entendi aquele papo sobre o copo meio cheio. Meio cheio ou meio vazio, é questão de interpretar. Copo que tá muito cheio, se tremer vai transbordar. Às vezes eu penso rápido, mas chego devagar. Pensador fora da caixa, casca grossa que não racha. Barco que o casco não fura, busco que o Google não acha. Acho até que o Google buga se for traduzir meus raps. Minha rota não é de fuga, nem cabe no Google Maps. Não cabe no Google Maps. Minha rota não é de fuga se for traduzir meus raps. Acho até que o Google buga, busco que o Google não acha. Barco que o casco não fura, casca grossa que não racha. Pensador fora da curva. Às vezes o mundo muda em velocidade lenta, e a gente que pensa rápido até se impacienta. Quando eu saí da placenta ainda faltavam 2 meses. Eu nem consegui chorar e ainda não consigo às vezes. Já vi imagens do Buda e outras mais violentas, mas sei que nem toda imagem é mesmo o que ela aparenta. O mundo é mesmo da imagem, a verdade é tão nojenta que a gente inventa miragens na nossa massa cinzenta. Carga nova pra boca seca, corpos pretos no muro enquanto o choque nos cerca. Batem sempre na mesma tecla, então curva esse filho ingrato, faz igual o Islã pra Meca. Do pó ele volta pedra, pior do que tá sozinho, sentir só é o que quebra. Mas todo lugar tem sua regra, e se acaso o papo faz curva do nada, a garganta fecha, quadrado, cobre te pega. Tipo, preferem qual perna, de onde vem essa ordem, justiça não fica às cegas. Informação corre igual ouvido que tu entrega, quem tu protege dessa cadeia de opressão e perdas. Eu ando certo com errado no bolso, tenho contato da fonte, a mente é um calabouço. Quanto mais forte, menos deles eu ouço. Se não tá perto pra vir trocar, então é melhor cala a boca. Eu ando certo com errado no bolso, tenho contato da fonte, a mente é um calabouço. Quanto mais forte, menos deles eu ouço. Se não tá perto pra vir trocar. Mas veja bem, pensador, também sou um anjo, como os pássaros voando, romântico, VND. Nessa ilusão de não enxergar amor, arranjo razão pra contradição, meu cântico é RNB. Coisa que não dá pra esconder, estampada na pele. Coisa que não dá pra ter fé, que só o tempo nivele. Coisa que não dá pra explicar, mas quem sabe não esquece. Quem não sabe até agradece. Manipulando as imagens, o mundo nos alimenta de imagens falsas que a massa aceita, abraça e sustenta. E segue como uma seita de cegos que se contenta com a fé que afaga o seu ego no fogo da morte lenta. E haja spray de pimenta pra quem não entra no jogo. A fé do cego é na imagem, na cor, no jogo e no logo. Se você vê diferente, vão te tratar como louco, tentando tirar seu foco pra te fazer ficar fraco. Não me contento com pouco, mas não preciso de muito pra ler pequenos assuntos na luz do meu microscópio. Às vezes eu penso grande e a consciência se expande, como se eu fosse uma onda migrando seu rumo próprio. Eu sou maremoto e gota, sou eterno e sou instante. Cada fração de segundo que torna o tempo constante. Procuro ser como água, seguindo puro e fluindo, contando pra cada gota que toda gota é gigante. E usando meu conta-gotas, enchi metade de um copo, lembrando que toda imagem nem sempre é o que ela aparenta. O copo nos representa, meio cheio e meio vazio. E vendo a parte vazia, a maioria lamenta. Tem copo que se arrebenta, se enchendo mais do que aguenta. Tem gente que fura o copo na sua fúria sedenta. Eu tento não encher tudo pra renovar o conteúdo, bebendo na fonte certa, como um bebê na placenta. Pensador fora da caixa, casca grossa que não racha. Barco que o casco não fura, busco que o Google não acha. Acho até que o Google buga se for traduzir meus raps. Minha rota não é de fuga, nem cabe no Google Maps. Não cabe no Google Maps. Minha rota não é de fuga se for traduzir meus raps. Acho até que o Google buga, busco que o Google não acha. Barco que o casco não fura, casca grossa que não racha. Pensador fora da curva. Water, my friend.